segunda detonar. O impacto da explosão faz chover grana. Fisto a quem resista, dinheiro que achar, mantendo a honestidade, a sua imagem não manchar. Segurança reforçada, protegendo a vítima. Câmera filmando pro juiz mandar íntima. Presente pras críticas, um moleque de HK. O primeiro que ciscar vai matar sem pensar. O pânico é geral quando o alarme dispara. O gerente alvejado com um tiro na cara. E no meio da confusão, o parça caiu no chão. Foi pela emoção e não por razão. Pânico, atenção, reagiu o chucão. Já sujou, vacilou, ramelou na missão. O chucão pra fugar, com o pé pra trocar. E se pá, pra matar. Pânico, atenção, reagiu o chucão. Já sujou, vacilou, ramelou na missão. O chucão pra fugar, com o pé pra trocar. E se pá, pra matar. De frente pro caixão, o pé reage e revida. Nessa altura, dois policiais. Na curva da morte, o apuro é pânico, pânico. Durante a fuga, frustrada, tático, capotou. Meu parceiro voltou, cuspindo sangue, mas respira. Mas que droga de dinheiro, manchado não vira. Segunda-feira do cão, deu tudo errado a missão. Socorrendo o irmão, morrendo um bom ladrão. Paquito, vacilou, menino, moleque novo, viciado no lança. Mó conexão do morro, sua história miliano que eu conheço do mano. Agora vendo ele aqui do meu lado sangrando. Pânico, atenção, reagiu, o chucão. Já sujou, vacilou, ramelou na missão. O chucão pra fugar, com o pé pra trocar. E se pá, pra matar. Pânico, atenção, reagiu, o chucão. Já sujou, vacilou, ramelou na missão. O chucão pra fugar, com o pé pra trocar. E se pá, pra matar. A polícia definiu a cena. Você acompanha imagens de mais um helicóptero, mais uma aeronave que veio também dar apoio à busca aos assaltantes do Banco do Brasil. Pelo menos 10 criminosos arrombaram o caixa do mercado. 3 funcionários foram feitos reféns. As câmeras de segurança do banco registraram toda a ação de uma quadrilha que furta caixas eletrônicas. Assaltantes tentam levar o dinheiro desta agência bancária. Os ladrões roubaram os 2 bancos da cidade ao mesmo tempo. Ele monta uma Combo 50, arma com alto poder de destruição, capaz de abater até aeronaves. Hoje de madrugada houve mais 4 ataques com explosivos a caixas eletrônicos em São Paulo.